rainha de Sabá, com seu coração aflito, veio a Jerusalém em busca de um mito. Salomão, o sábio, a fama atraiu, com enigmas e sabedoria, fez seu espírito ouvir. Oh, bendito seja o Senhor que nos deu a visão por meio de Salomão, na sua direção. Oh, vem a sua luz e encha o nosso ser, sabedoria divina que nos faz viver. Viu a grandeza, o trono e a glória, as iguarias da mesa, a mais linda história. E ao ver a sua sabedoria brilhar, disse: não me contaram a metade do que há. Tesouros do céu com abundância trazidos, ouro e pedras preciosas em corações rendidos. Salomão, o rei que fez juízo e paz, que em nosso viver viver.